gente terminou. O meu sentimento era limpo, cê veio e sujou. Mas você ainda sobrevive em minha mente. Por isso comprei um pano de chão e um detergente pra detetizar. Vem dançar assim. Quem me vê dançando assim, mão pra frente girar. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando, tá lindo, dança assim, vai, vai. E quem me vê dançando assim, mão pra frente girar. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. Cansei de te avisar, o mundo gira, palmas pra voltar que o mundo dá. Ah, palmas pra voltar que o mundo dá. Ah, já falei pra geral que a gente terminou. O meu sentimento era limpo, cê veio e sujou. Mas você ainda sobrevive em minha mente. Por isso comprei um pano de chão e um detergente pra detetizar. As meninas, e quem me vê dançando assim, mão pra frente girar. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando, canta comigo, você vai. E quem me vê dançando assim, mão pra frente girar. Eu tô limpando você da minha vida.